Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora, aqui no canal 1 da Rádio Interweb, mais uma edição das Voltas do Globo, um programa que lhe traz não só música, mas também alguma informação contextualizada com respeito à música que vamos ouvir em cada edição. E hoje, tal como prometi ontem, vamos falar sobre a cultura, ou neste caso, a música Bollywood. Bollywood começou por ser uma produtora indiana de filmes e é, em termos numéricos, a maior produtora do mundo. E em termos numéricos, porque eles produzem cerca de 300 filmes por dia. Há uma estatística qualquer que se aproxima deste valor. Os indianos produzem muitos filmes por dia. E esta produtora, a Bollywood, faz de facto muitos filmes. E vários lançamentos por dia. Eu acho que se não são 300, serão 30 lançamentos por dia. Será por aí. Só a produtora Bollywood é que faz. Só a produtora faz estes lançamentos. A verdade é esta: é um número muito elevado para uma produtora. E é, então, em termos numéricos, a maior produtora do mundo em termos cinematográficos. A Bollywood tem mais do que ser uma produtora de cinema, tem uma filosofia própria. Eles produzem um tipo de filmes específicos, digamos assim, no sentido de produzem filmes indianos, que são muito diferentes daqueles que estamos habituados a ver na Europa e a ver também nos Estados Unidos da América. Os filmes indianos são muitas vezes, já o eram nos anos 60 e são ainda hoje, muitas vezes, um transparecimento da realidade daquele país. A Índia não avançou assim tanto no tempo comparativamente a outros países. A Índia continua mais ou menos tradicional, com alguns ajustes. Houve de facto um movimento da União Indiana que, por um lado, veio consolidar a Índia, por outro lado, veio torná-la ainda maior e, portanto, ainda mais dispersa e ainda mais diversa. E estes filmes da Bollywood continuaram a fazer ainda mais sentido. Os filmes indianos relatavam muitas vezes histórias de despedidas, encontros de famílias, ou romances amorosos que não podiam acontecer, enfim, coisas do género. Também há outros tipos de filmes, e com certeza também serão produzidos pela Bollywood, mas a verdade é que são filmes deste género, essencialmente, que são produzidos. Não só pela Bollywood, mas um pouco por toda a Índia. E eles têm, ou pelo menos tinham alguns anos, agora confesso que não tenho estado tão a par do desenho cinematográfico de um filme, mas a verdade é que na altura, isto há uns 30 anos, eles tinham 30, 40, tinha uma forte componente musical a acompanhar os filmes. E essa música é a chamada Bollywood. Ou seja, é o género Bollywood. Há rádios que se dedicam só a isso e que são, no fundo, músicas, as músicas que fazem parte dos filmes e depois músicas que, não fazendo, pelo menos para já, ou jamais tendo feito parte de um filme, são cantadas. Ou seja, digamos, imaginar que eu pego numa história e faço uma música ao estilo das de Bollywood, contando a minha própria história, uma história que eu criei. Isso é música Bollywood, que é ou não instrumental ou cantada, depende, mas a maior parte das músicas Bollywood são cantadas. O que nós vamos aqui conferir hoje são precisamente músicas cantadas em indiano, como é lógico. Bollywood são músicas mais pequenas, andam entre os 3,5 a 5 minutos, entre os 3,5 e 6 minutos será essa a média. São músicas mais pequenas que aquelas que nós ouvimos ontem, de Bhajan, mas são também elas músicas que muito apelam ao sentimento. Tal como vos disse, em relação à música de ontem, a música Bollywood recorre muito aos seus instrumentos base, instrumentos de cordas, a cítara e também o gongo para acompanhamento musical. Neste caso, também recorrência à pandeireta, há outros vários instrumentos que no fundo, preconizam esta música indiana, tal e qual como a conhecemos, Bollywood. Vamos ouvir então vários temas nesta edição. No caso, vamos ficar com uma música que se chama Kinare e é da cantora Nádia. A música foi gravada em 1961 e pertence a um filme precisamente do género Bollywood e da produtora. Foi um filme que chegou cá a Portugal na altura em que Goa ainda era portuguesa e da Mamadi também tinha uma forte presença portuguesa. Digamos que era fácil filmes indianos chegarem a Portugal. Algumas das pessoas não percebem porque que nos anos 60 muito se assistia nos cinemas aos filmes indianos. Pois é, era por este mesmo motivo, porque da Índia vinham vários filmes, de Goa vinham vários filmes, que eram trazidos para cá, para Portugal, e daí então tínhamos as nossas várias influências. Era interessante viver naquela altura, tirando a ditadura, mas o facto de sermos Portugal, ou seja, Moçambique ser português, ser uma terra portuguesa, não é? Moçambique era Portugal, era uma província ultramarina, não é? O mesmo era Cabo Verde, era Guiné-Bissau, era Angola, era São Tomé e Príncipe, e também era Timor, e também era Goa, e também era Damão e Dio. Portanto, perdemos muito poucas terras até aí, né? Tínhamos o nosso próprio império, né? Outros países também o tinham, perderam também quase tudo naquela altura. Ainda que alguns países como a França conservem muita parte do seu território, tal como o Reino Unido, mas efetivamente foi Portugal que teve então o maior império, ou seja, no sentido de tinha um pouco por todo o mundo vários pontos onde se falava português. Pois é, já aqui falamos disso, não é? Bom, então não me vou alongar mais. Nádia com Kinare, a partir de agora, e depois desta, claro, seguem-se outras músicas do género Bollywood, até ao final da edição de hoje de Nas Voltas do Globo. Boa tarde e até amanhã. Thank you. जाने कोई। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना, ये दिल क्यों दीवाना हो गया है तुझको। सजना लाख कर ले तू इनकार सजना। re na re na zara sa ghoom lu main are na re na re na aa tujhe chhoom lu main are na re baba na झूम लूं मैं आ तुझे झूम लूं मैं